Eu sou o gordinho mais gostoso do Brasil. Neto LX. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. É a nossa primeira show na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. É a nossa primeira show na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou gominho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Bato um boné da Jojo, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Vou frequento a academia, mas as novinhas viram em mim. Sou um louquinho gostoso, louquinho gostoso. Sou um louquinho gostoso. Eu sou um louquinho gostoso, louquinho gostoso. Sou um louquinho gostoso. Vai, vai, vai, vai! Eu não sou pipoca, sou na bota. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou pipoca, sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Eu não sou pipoca. A felicidade de vocês, mulheres. Tá aqui no meu bolso, Neto LX. BrenoCDs.net. Sou um novinho gostoso, novinho gostoso, sou um novinho gostoso. Eu sou um novinho gostoso. Eu não sou pipoca, mas sou gamada. A mulherada gosta do papai. Eu disse a mulherada gosta do papai. Sou novinho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Bato um boné da Jojo, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Foi preto pra academia, mas as novinhas viram em mim. Sou um louquinho gostoso. Sou um louquinho gostoso. Eu sou um louquinho gostoso. Louquinho gostoso. Sou um louquinho gostoso. Vai, vai, vai, vai. Vai começar o churé. Novo palco. Sucesso!